Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão. Meu Deus, eu mudei, tô arrependido. Sei que fui durão e por ser machão só tenho sofrido. Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa. Tô pedindo alguém, mas posso cair em contradição. Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão. Meu Deus, eu mudei, tô arrependido. Sei que fui durão e por ser machão só tenho sofrido. Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa. Canal 1. Well, it used to be that you couldn't tell me anything. Just another young fool who thought she knew it all. I was running hard and fast, thinking I was invincible, till I hit the wall. Yeah, I hit the wall. And I need you now, like I needed you then, to help me get back up on my feet again. Only turn my stumbling blocks into stepping stones. Well, you stood by. Margie said, Roy, you ain't listening to me. And I've got a whole lot more to say. Roy just crossed the floor and picked up his car keys. And she ain't seen or heard from him to this day. And that's why God made Mexico a place where we can lay low. And the Cuervo goes down nice and slow, and the warm wind blows. That's why God made Mexico. And Betty fixed Joe dinner every night, 6:30. Cause that's when he rode through that door. For 16 years and not a thank you from his lips. She don't fix him dinner no more. And that's why God made Mexico a place where we can lay low. Where the Cuervo goes down nice and slow, and the warm winds blow. That's why God made Mexico. Cause life is sweet in a motor town. You learn to lift your head down, and you don't make trouble. You learn to dance a fandango. You change your name, can't you change your face? Get used to beans and chili paste, and you learn to live and love life in the slow lane. And that's why God made Mexico a place where we can lay low. Live in Monterey or Acapulco, anywhere the warm winds blow. Don't you know, that's why God made Mexico. That's why God made Mexico. Ao Senhor Fado. É o seu programa de fado no Canal 1. De segunda a sexta, às 6 da tarde, Carlos Bonaparte apresenta um programa inédito na radiofonia. Aqui, o fado canta-se desde princípios do século XX até o ano atual. Escute e participe. Peça aquele fado que tanto gosta e deixe a sua dedicatória. Diga lá ao Sr. Fado, de segunda a sexta, às 18 horas, com o Carlos Bonaparte, no Canal 1. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. El silencio fue quebrado en ese instante donde la vida sucedió, el llanto y la emoción. El dolor cayó en pedazos y lo más grande quedó pequeño para dos. Ahora soy mejor. Si pudieras ver tus ojos, te aseguro que ya nada sería igual. En este mundo que se ha vuelto tan distinto, porque ya tengo a alguien más en quien pensar para volar. Porque tus miedos son mis miedos, te lo juro. Rezo porque tu futuro siempre sea mejor lo que habrá de tu pasado. Siento aquí en mi corazón y siempre estás aquí a mi lado. Rezo por amor y paz para tu sonreír. Rezo por ti. Seguro que ya nada sería igual en este mundo que se ha vuelto tan distinto, porque ya tengo a alguien más en quien pensar para volar. Porque tus miedos son mis miedos, te lo juro. Rezo porque tu futuro siempre sea mejor que habrá de tu pasado. Rezo cada que te siento aquí en mi corazón, siempre estás aquí a mi lado. Rezo por amor y paz para tu sonreír. Rezo por que tu futuro canal 1. Era um dado, era um dedo, era um dia. Em Lisboa, o Brasil principia. Era um dado, era um dedo, era um dia. Em Lisboa, o Brasil principia. Foi Cabral, que era um cara retado, que chegou por aqui outro dia e fundou um país de poesia, Joões, Manuéis e demais calmarias. Carnavais de carnais alegrias são as carnes das nossas meninas, que desnudam um país de águas claras e aves raras. Era um dado, era um dedo, era um dia. Em Lisboa, o Brasil principia. Era um dado, era um dedo, era um dia. Em Lisboa, o Brasil principia. Em Coimbra, destila-se o fado. Em São Paulo, calcula-se o saldo. Em Brasília, discute-se, sente-se, come-se, bebe-se, sabe-se tudo. Em Belém, uma torre anuncia: partiremos daqui qualquer dia. Do outro lado do mar nos veremos. E aí seremos. Era um dado, era um dedo, era um dia. Em Lisboa, o Brasil principia. Era um dado, era um dedo, era um dia. Em Lisboa, o Brasil principia. Somos nada no meio do mundo, somos tudo na soma de todos. Porque somos malucos, malungos, sentimentais demais acima de tudo. Luz a nave amarela, Brasilis, vai singrando e soltando as amarras no além-mar das paixões portuguesas. Com certeza. No além-mar das paixões portuguesas, com certeza. Sozinho e você também. Nós éramos apenas metade. Depois nos encontramos e formamos um todo no mundo colorido da felicidade. Eu era sua vida e você a minha, aguardando a volta ao pó. Com tanta afinidade, meiguice e carinho, passamos mansamente a ser dois num só. Nos amamos, nos completamos, nos desgastamos, nos separamos. E os fragmentos de nosso amor muita gente vê. Você se foi, levou metade de mim consigo. Como ironia, trouxe comigo a outra metade de você. Pelos caminhos de minha vida eu seguirei, sentindo a falta desta metade. Através do tempo eu deixarei a marca indelével de uma saudade. Tenha uma boa noite com a Antena Web.

viver comigo ou sem mim. Preciso encontrar a paz, não posso viver assim. Viver sendo mal amado é uma vida ruim. Pra acabar com essa dor, nisso que eu chamei de amor, hoje quero dar um fim. Amor de um lado só não pode sobreviver. Você sendo indiferente e eu amando você. Lhe dei amor por nós dois, mas não soube receber. Um amor sem ter raiz nunca faz ninguém feliz. Eu consegui aprender. Agora estou saindo, deixo você à vontade. Pode usar em qualquer outro seu orgulho e vaidade. Se gosta de ser rainha, pode esbanjar majestade. Pisa em quem você quiser, mas me esqueça se puder. Sei que vou deixar saudade. Na cotação do amor, o seu valor foi a zero. Contudo, pra lhe odiar, sinceramente não quero. Rompendo o laço, vou encontrar como espero alguém capaz de amar e que me ajude a provar que existe amor sincero. Canal 1. Any job takes me away from you won't work. Any pain that ain't from missing you don't hurt. Local gossip saying flash in a pan, another desperate boy grabbing what he can. They don't know nothing about you and me. So baby tell me, what's the latest word? Let's laugh about all the things you've heard. Yeah, they can talk all they want about what they think I need. You just happen to be more than I've ever dreamed. I'm not looking for just any girl, babe, I'm desperate for you. Anybody talking bad about us is good. Anything they say we shouldn't do, well, we could. local gossip, no concern of mine. They talk so much they leave their own lives behind. Well, they can sit home wishing, wishing there were you and me. So baby, tell me, what's the latest word? Let's laugh about all the things you've heard. They can talk all they want about what they think I need. You just happen to be more than I've ever dreamed. But I'm not looking for just any girl, babe, I'm desperate for you. Anybody try to tear us apart, we'll deal. People get jealous when they find out you got something real. So tell me, what's the latest word? Let's laugh about all the things you've heard. They can talk all they want about what they think I need. You just happen to be more than I've ever dreamed. But I'm not looking for just any girl, babe, I'm desperate for you. Desperate for you. Yeah, only for you. Wenn ein Feuer brennt, das man Liebe nennt, ist das wunderschön, doch es ist um dich geschehen. Darum spiele niemals mit dem Feuer, es ist und bleibt für dich ein Abenteuer. Die Liebe ist ein Ring aus Feuer, ein Abenteuer. Wer das Feuer schürt, weiß nicht, wohin es führt. Und was daraus erwacht, wenn einer diese Glut entfacht. Darum spiele niemals mit dem Feuer, es ist und bleibt für dich ein Abenteuer. Die Liebe ist ein Ring aus Feuer, ein Abenteuer. Darum spiele niemals mit dem Feuer, es ist und bleibt für dich ein Abenteuer. Die Liebe ist ein Ring aus Feuer, ein Abenteuer, ein Abenteuer. Radio Antenna Web. Sans violet, j'ai tout déchiré. Type voir, y a longtemps, il a pas mangé. Par son arrêt, puis dans les tranches de pain. C'est malheureux pour le vieux bouc sur le bord du chemin. Et je me demande si en quelque place il a une famille. Il tracasse si jamais il va revenir. Au proche voir les larmes dans ses yeux. Et un cœur qui doit être aussi cassé. Mmh. si pregătele și-a pasit. S-am fet la pen când pasan vă ramase. Și la pat vii, o jurdui ni de me. S-am fet pe ce povio boc să-l bordeș me. Es mir mots jo kek plasi hen fami. Ki strakasi jame i vat vene. Spa proshwa le nam de don se je. E o kër ki duero si kasi. Em 1920 foi uma década histórica. Uns recuperavam no pós-guerra, outros cresciam a olhos vistos a cada dia. Vivências que se refletiram na música e que abordamos em Os Loucos Anos 20, sextas-feiras, às 21h15, no Canal 1. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Ô, Tanatã. Oi. Agora você canta aquela uma. Se a vontade é de beber, nós vai e bebe. Se a vontade é de comer, nós vai e come. Se a vontade é de sair, nós vaza e some. Se a vontade é trabalhar, espera que passa, espera que passa, se a vontade é trabalhar. Espera que passa, espera que passa, espera que passa, se a vontade é trabalhar. Espera que passa. E agora? Se a vontade é de beijar, nós vai e beija. Sei. Se a vontade é de abraçar, nós vai e abraça. Se a vontade é de coisar, nós vai e coisa. Se a vontade é trabalhar. Ah, mas trabalha. Espera que passa, se a vontade é trabalhar. Espera que passa, espera que passa, espera que passa, se a vontade é trabalhar. Espera que passa. Então canta de novo, vai. Se a vontade é de pescar, nós vai e pesca. Se a vontade é gandaia, nós vai gandaia. Se a vontade é de parpar, opa, nós vai e a parpa. Se a vontade é trabalhar, capaz. Espera que passa, se a vontade é trabalhar. Espera que passa, espera que passa, se a vontade é trabalhar. Espera que passa, espera que passa, se a vontade é trabalhar. Espera que passa, espera que passa, espera que passa, se a vontade é trabalhar. Espera que passa. I've seen the sights, I've had delights on every foreign shore. But when the people ask me the place that I adore, I tell them right away, give me a home among the gum trees with lots of plum trees, a sheep or two and a kangaroo, a clothesline at the back, veranda at the front, and an old rocking chair. I'll be standing in the kitchen cooking up a roast, Vegemite on toast, for you and me a cup of tea, then later on we'll settle down and rest upon the porch and watch the possums play. Give me a home among the gum trees with lots of plum trees, a sheep or two and a kangaroo, a clothesline at the back, veranda at the front, and an old rocking chair. There's a Safeway's up the corner and a Woolworths down the street, a new place just to snoop and up where it's really good to eat. But I'd trade them all tomorrow for a single bush retreat with a kookaburra's call. Give me a home among the gum trees with lots of plum trees, a sheep or two and a kangaroo, a clothesline at the back, veranda at the front, and an old rocking chair. Give me a home among the gum trees with lots of plum trees, a sheep or two and a kangaroo, a clothesline out the back, veranda out the front, and an old rocking chair, and an old rocking chair. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran celito, lindo los corazones. De la Sierra Morena celito, lindo vienen bajando, un par de ojitos negros celito lindo de contrabando. Ese lunar que tiene celito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, celito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran celito lindo los corazones. De la Sierra Morena celito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros celito lindo de contrabando. Ese lunar que tiene celito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, celito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran celito lindo los corazones. Próxima estação, Antena Web. Ahí viene la malagradecida. Esta noche es mi revancha, esta noche es tu castigo. Esta noche, aunque no quieras, te vas a venir conmigo. Yo te quiero, tú quién sabe si me quieras. Yo te busco y no te encuentro, tú me encuentras donde quieras. Porque sabes, porque sientes, porque tienes un hombre en la vida. Me desprecias, me maldices y te largas malagradecida. Lo estás pagando, malagradecida. Cuántas cosas han pasado desde el día que me dejaste. Yo me acuerdo, tú te acuerdas, y acordarse es un desastre. Dale fuerzas al pasado, dale fuerzas al presente, para vernos cara a cara y olvidarnos frente a frente. Porque sabes, porque sientes, porque tienes un hombre en la vida. Me desprecias, me maldices y te largas malagradecida. Jarabe guatanzón, pa' bailarte lingo lingo, se baila singulario, se baila como la bamba, jarabe guatanzón, del lingo lingo lingo, del lingo lingo la, qué bonitas las chicanas por acá, del lingo lingo lingo, del lingo lingo la, qué bonitas las chicanas por acá. ¡Uy! qué bonita la chicana por acá.